Esta fotografia retrata de forma intensa a dura realidade dos trabalhadores de Serra Pelada. Em primeiro plano, dois jovens garimpeiros aparecem cobertos de lama, com expressões que misturam exaustão, determinação e talvez um toque de desespero. O jovem à direita carrega um pesado saco de terra nos ombros, seu olhar perdido na distância, como se refletisse sobre o peso e não apenas da carga, mas da própria vida no garimpo. O segundo jovem à esquerda encara diretamente a câmera, com olhos profundos e expressão inquisitiva, quase desafiadora. Seus cabelos cacheados, úmidos pela lana e pelo suor, acentuam a intensidade do momento capturado. Ao fundo, vultos de outros trabalhadores reforçam a ideia de um ambiente caótico e de trabalho extenuante. A composição da imagem ressalta o contraste entre luz e sombra, evidenciando as texturas da lama sobre a pele dos jovens e a aspereza do cenário. O enquadramento fechado e a proximidade com os sujeitos criam um impacto emocional forte, tornando esta uma das imagens mais marcantes do ensaio de Salgado sobre Serra Pelada.